céu, as estrelas têm preço. Enquanto nas favelas, ruas sem endereço. Realidade da cidade, de calamidades, onde eu suponho. Enquanto não houver a igualdade, a paz será um sonho. Na cidade vazia, os arranha-céu, as estrelas têm preço. Enquanto nas favelas, ruas sem endereço. Realidade da cidade, de calamidades, onde eu suponho. Enquanto não houver a igualdade, a paz será um sonho. Na cidade vazia, bem-vindo à cidade da vaidade, maquiando sua maldade em meio à verdade. Sob as luzes menores com seus capuzes, nessa terra de abutres carregando suas cruzes. Uns na lama e outros na jacuzzi, atrás da grana engatilhando a pistouze. Já não se fazem crianças como antigamente. Hoje um menor de 12 tem o dobro de antecedentes. Ambiciosos, gananciosos, com sede de poder, idolatram mentirosos com a cara estampada em um poster. Ai, exposto, imposto, gosto de ser enganado, ainda podendo ver o rosto do safado. Tá tudo errado. O menor abraça o seu pai, que a vida a polícia já tirou. Na beira da estrada das ilusões, onde a inocência o tempo levou. Os arranha-céu, as estrelas têm preço. Enquanto nas favelas, ruas sem endereço. Realidade da cidade, de calamidades, onde eu suponho. Enquanto não houver a igualdade, a paz será um sonho. Na cidade vazia, os arranha-céu, as estrelas têm preço. Enquanto nas favelas, ruas sem endereço. Realidade da cidade, de calamidades, onde eu suponho. Enquanto não houver a igualdade, a paz será um sonho.